O Lago do Cisne, com Nuno Mitó. Boa noite, esta é mais uma emissão do Lago do Cisne. Aos domingos, entre as 23 e as 0 horas, damos magia no rádio com as emoções fortes. Nuno Mitó e o Lago do Cisne. Oh, você suporte a barra. Temos assim início à segunda emissão do Lago do Cisne e damos uma voltinha pelo outro lado do Atlântico. Roberto Carlos e Leandro e Leonardo. Bom também ouvir música de expressão portuguesa e com muitas emoções à mistura. Boa noite.

Antenoé, a sua melhor sintonia. De magia, de encontro à sua fantasia. O Lago do Cisne. Boa noite. Instead. Your name in certain circles, and Lago do Cisne. Vamos então dando alguns mergulhos ao cair da noite no rádio, desfilando por músicas tranquilas. No rádio, as emoções valem muito. Descontraindo à noite com Nuno Mitó e o Lago do Cisne. Thank you.

beleza sedimosa, boa aparência para secretária. Tem que ser muito bonita, descontraída e educada. Eu era ainda menina quando vi aquele anúncio no jornal. Usei meu melhor vestido e meus sonhos coloridos. Precisava trabalhar. Tudo parecia sonho. Eu já era secretária de você. Eu estava tão contente. Tudo era diferente para mim. Precisa ser de moça, boa aparência para secretária. Tem que ser muito bonita, descontraída e educada. Foi numa segunda-feira quando você me pediu para ficar, dizendo que era importante terminar aquela carta depois das seis. Foi nessa noite de outubro quando perdi a inocência por você. Me entreguei aos seus carinhos, eu fiz todos os seus caprichos por amor. Precisa ser de moça, boa aparência para secretária. Tem que ser muito bonita, descontraída e educada. Cada dia que passava eu vivia apaixonada por você. Você mandou entregar-me um envelope fechado para pagar os sonhos meus. Precisa ser de moça, boa aparência para secretária. Tem que ser muito bonita, descontraída e educada. Precisa ser de moça, boa aparência para secretária. Tem que ser muito bonita, descontraída. No Lago Tranquilo, damos assim final a mais uma emissão do Lago do Cisne. Emissão a segunda, com a locução de Nuno Mitó para a Antena Web. O Lago do Cisne, das 23 às 0 horas. Boa noite. É bom estar consigo. For you and me, for liberty, Fernando. years I haven't seen a rifle in your hand. Can you hear the drums, Fernando? Do you still recall the fateful night we crossed the Rio Grande? I can see it in your eyes, how proud you were to fight for freedom in this land. There was something in the air that night. Shining there for you and me, for liberty, Fernando. Though we never thought that we could lose, there's no regret. If I had to do the same again, I would, my friend Fernando. There was something in the air that night, the stars were bright, Fernando. They were shining there for you and me, for liberty, Fernando. Though we never thought that we could lose, there's no regret. If I had to do the same again, I would, my friend Fernando. Yes, if I had to do the same again. Em ti vou pensar, por ti vou chamar. Volta agora para mim, só para mim. Hoje fico só e não há ninguém. Nem há nada que me faça esquecer. Em ti vou pensar, por ti vou chamar. Volta agora para mim. Nada, nada mais vai haver do que está nesta solidão. Tu não sabes ou não queres saber como vou, se estou bem ou não. Este amor, tão louco amor, que não consigo me esquecer. Para te tirar da minha vida só, quando morrer, quando encontro restos deste amor, te recordo e a saudade magoa mais, porque sei que já não vens. Em ti vou pensar, por ti vou chamar. Nada, nada mais vai haver do que está nesta solidão. Tu não sabes ou não queres saber como vou, se estou bem ou não. Este amor, tão louco amor, que não consigo esquecer. Para te tirar da minha vida só, quando morrer, quando encontro restos deste amor, de recordos. E a saudade magoa mais, porque sei que já não vens. Em ti vou pensar, por ti vou chamar. Volta agora. Pensar em ti, vou para mim chamar por ti. Oh, volta agora. Pensar em ti, vou para mim chamar por ti. Volta agora. Vai

só quer te amar. Não sei por quê, nosso amor não pode ser diferente. Pois sei que a gente sonha, nosso amor pode durar para sempre. Então por que não volta, pra que eu possa me entregar, te sentir em minha vida eternamente. Não sei por quê, nosso amor não pode ser diferente. Pois sei que a gente sonha, nosso amor pode durar para sempre. Então por que não volta, pra que eu possa me entregar, te sentir em minha vida eternamente. Te sentir em minha vida eternamente.